igreja triunfante pelos séculos. Tens vencido os reveses que o mal te faz, mas a tua despedida está bem perto deste mundo que não quer saber de paz. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus, ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Igreja redimida pelo sangue, galardão brevemente hás de ter. E caminhas neste mundo triunfante, o teu Cristo te dá forças pra vencer. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencer.